Colecionador de coração. Meu amor é bala disparada contra a mão, atravessando o peito de quem peita munição. Já quis ser oceano, mas a vida me fez lava de vulcão. E se tu gosta, vem, tu quer pegar fogo, vem. Joga o corpo pra jogar, vem, joga, vem. Só joga se tu gosta, vem. Não pensa demais, só vem. Mas lembra que na história eu sou vilão. Agora não tem volta, começou, então nós joga até o final. Hey. É sempre a mesma rota, daqui a pouco cê se solta e tá normal. Hey. Agora não tem volta, começou, então nós joga até o final. Hey. É sempre a mesma rota, daqui a pouco cê se solta e tá normal. Vilão, Tupac 96, o fuck the police. NWA, o fuck sua burrice. Pensa que eu não sei, me tira de vilão, porque o vilão aqui é vocês. Ou joga na TV, história pra burguês. Ouça minha discografia, queime meus CDs. Sexta-feira 13, eu no flow, sexta de 3. Tecnicamente, tipo Michael 23. Eu nunca tive exemplo, derrubando reis. Lancei minha primeira mixtape às 16. Nos becos do Brasil, olha o que o Brasil fez. Tem vários Rod aí, tem vários Cartier. Sou contra a ditadura, Caetano em 66. Joga nos jornais, eu não gosto de vocês que assistem aos jornais, que tem mais de 2 TVs. E quando você me odiar, lembra que você me fez, Rod. Agora não tem volta, começou, então nós joga até o final. Hey. É sempre a mesma rota, daqui a pouco cê se solta e tá normal. Hey. Agora não tem volta, começou, então nós joga até o final. Hey. É sempre a mesma rota, daqui a pouco cê se solta e tá normal. Meu som é só pra vilão. E hoje a casa vai cair. Acende, puxa, fumaça no ar. Meu som é só pra vilão. Então pode pá, um brinde pra todos familiar. Meu som é só pra vilão. Pra vilão.